morte no trânsito. É por isso que eu tiro, é por isso que eu chamo de juventude de calhota. Juventude de calhota. Juventude de calhota. Juventude, juventude, juventude, juventude. Juventude de calhota. Juventude de calhota. Juventude de calhota. Juventude, de calhota. Juventude, juventude, juventude. Profissionais de rua, se preocupando com status desde adolescente. Geração jovem sendo juventude doente. E enquanto a miséria, a fome, a violência entram a milhão dentro desse país, não dá pra aguentar. Aprendiz de puta desfilando e querendo dar uma de mim. Juventude italiana, juventude italiana, juventude italiana. Juventude, juventude, juventude, juventude. Juventude italiana. Juventude, juventude, juventude, juventude, juventude, juventude.